Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. Domingo e quarta-feira, a Floresta Encantada. Sejam bem-vindos à Floresta Encantada, são os sons do rock psicadélico, rock progressivo, krautrock, música cósmica, música exótica, todas as semanas na Floresta Encantada, com os seus inúmeros druidas e criaturas mágicas. E hoje começamos a floresta com The Sacred Mushroom, uma banda de Cincinnati, no Ohio, criada em 1966 e que durou até 1969, uma banda com o som assente no rock e no blues, mas com pitadas de psicadelismo aqui e ali. Lançaram apenas um disco em 1969, o álbum homónimo da Sacred Mushroom, que abria precisamente com esta faixa I Don't Like You. Vamos seguir em frente agora com uma banda britânica, chamam-se Arcadium, uma banda que só lançou um disco em 1969. Eles que assinaram por uma editora chamada Middle Earth, que infelizmente só lançou 5 discos, muitas vezes acusada de ter uma produção muito, muito fraca, e a editora acabou, e com ela levou também esta banda, os Arcadium. Vamos escutar a faixa Poor Lady, uma das músicas do disco de estreia de Arcadium, para ouvir agora na Floresta Encantada, o álbum Breath a While, de 1969. We'll be right back. man. Poor lady, can't you see? It's me in need. You've got to believe. Simple lady with missing past. Same thing that'll never last. Save it for the guy that you see. Father of a childless face. Lover of the human race. You can't hold me down. Now that I've A Floresta Encantada, primeiro em 1969, com os Arcadium, escutámos o tema Poor Lady, e continuámos pelo Reino Unido, nestes últimos minutos, com os Capability Brown, uma banda britânica que vai buscar o seu nome a um famoso jardineiro paisagista britânico, inglês, Capability Brown, uma banda que tem tido um grande culto nos últimos anos, especialmente com a reedição dos únicos discos que a banda lançou, o álbum de estreia From Scratch e depois o segundo disco Voice, de 1973, e onde fomos buscar a música que acabámos de escutar, Sad I Am. Depois disso, e depois desse álbum de 73, a banda nunca mais conseguiu voltar a gravar, e por isso os Capability Brown terminaram, mas deixam um legado dentro da cena de rock progressivo do Reino Unido, um lado se calhar mais arte e alternativo dentro desse som, e até mais pop, como prova esta última canção que escutámos, a faixa Sad Am I, os Capability Brown. Vamos seguir com outro grupo britânico associado ao rock progressivo, mas numa vertente mais folk. Chamam-se Fúcsia, aqui é o nome retirado de uma personagem de ficção, Fúcsia Grown, uma banda que também tem conhecido algum reconhecimento mais recentemente, especialmente depois de um artigo que saiu na revista Mojo, um artigo apelidado de Forgotten Classics. Os Fúcsia nasceram em 1970, as várias reencarnações da banda perduram até aos dias de hoje, mas vamos até ao disco de estreia de 1971, Fúcsia. Vamos escutar a faixa A Tiny Book, folk progressivo na Floresta Encantada de hoje. Trying to light on an easier time, the gambit quite obscured its reason. Concealed, confused, kept the people amused, and lost the voice that was its meaning. The shadows whisper past her window, unaware of all she needs to be. Days seem like an endless journey, only broken by a timeless night. She sits and sings a song to the moon, taken from the bits of trick she's handled. And though she smiles and faces the day, her ways elude the life she's dreaming. The shadows whisper past her window, unaware of all she needs to be. The days seem like an endless journey, only broken by a timeless night. Lacking in some ways, I'm gifted with all that I feel. Living your life, take only that which is real. Whisper past her window, unaware of all she needs to be. The days seem like an endless journey, only broken by a timeless night. Lacking in some ways, I'm gifted with all that I feel. walked into the street without a name. She saw my life in tatters and she took the rags for clothes. She didn't wear because they weren't appealing. As time went by, nostalgically reflecting on a few, she asked me if I thought that she had aged. I was not bound to answer in a way that made things easy. Cadaverous hands reach out to hold me, picking up time, it was not easy. Take him to a room without a view, with a sweet conflicting meaning, hidden by a grey smoke ceiling, resolved itself and I began to smile and turn away. But now I'm reconciled with what I am today. The figure pressed within the glass is frail and growing cold. For her mistakes I am not bound to answer. Cadaverous hands reach out to hold me, picking up time it was not easy. Taking to a room without a view, with a sweet conflicting meaning, by a grey smoke ceiling, resolved itself and I began to smile and turn away. Thank you. Primeiro, na Floresta Encantada, o folk progressivo dos Fúcsia. Escutámos a Tiny Book para o disco de estreia de Fúcsia de 1971. E, entretanto, estivemos com a banda francesa Eden Rose. Escutámos o tema On the Way to Eden para o disco com o mesmo título, lançado em 1970. Os Eden Rose são essencialmente dois músicos, o teclista Henrique Garela e o baixista Christian Clairfond. Eles tocaram com uma série de nomes da canção francesa durante os anos 60, depois decidiram fazer algo mais próximo do rock psicadélico e progressivo. O resultado é a banda Eden Rose. Infelizmente, e depois de gravarem as canções, desligaram-se completamente do disco devido a uma série de questões internas com o produtor do álbum e a editora. Ainda deram alguns concertos por França e também pelas ex-colónias francesas. No entanto, a banda terminou pouco depois. Os músicos depois seguiram para integrarem bandas de outros compositores. Os Eden Rose na Floresta Encantada de hoje, On the Way to Eden, de 1970. Daqui a nada vamos seguir para outras terras europeias, especialmente a Espanha, mas antes disso, o momento Zuvizeva Zappa na Floresta Encantada. Zuvizeva Zappa. Zuvizeva Zappa. Zuvizeva Zappa é aquele momento da Floresta Encantada em que passamos sempre uma música de Frank Zappa, e hoje vamos até 1974, até o disco Apostrophe, na verdade o 18º disco de Frank Zappa, um álbum onde está o primeiro grande sucesso comercial de Frank Zappa, a faixa Don't Eat the Yellow Snow, que já rodámos aqui na Floresta Encantada e que na altura chegou ao número 86 da tabela da Billboard, o que é muito para Frank Zappa, e o álbum também conseguiu entrar no top 10 norte-americano. Desse disco, um álbum com mais canções em comparação com os discos anteriores, em que Frank Zappa explorou a fusão entre o jazz e o rock, vamos a uma dessas músicas que podemos encontrar em Apostrophe, uma canção pop, a faixa Uncle Remus, para ouvir agora no espaço Zuvizeva Zappa da Floresta Encantada. É Frank Zappa em 1974. Just before dawn, and knock the little jockeys off the rich people's Primeiro momento, Zuvis, Eva Zappa na Floresta Encantada, viagem até ao álbum de 1974, a um dos discos de 1974 de Frank Zappa, o registro Apostrophe, e de lá retirámos a faixa Uncle Remus. Entretanto, viajámos para Espanha com os Evolution. Na verdade, é uma banda que tem a sua gênese num grupo alemão, os Vampire, que em 1965 se mudaram da Alemanha para a Espanha. A banda depois em Barcelona conheceu outros músicos, houve aqui uma alteração de instrumentistas no grupo, mudaram de nome também de Vampires para Evolution, e em 1970 chega o disco de estreia homónimo, onde o grupo colocou os seus primeiros singles e também algumas versões, como é o caso de 21st Century Schizoid Man, original de King Crimson. O grupo terminou pouco depois, em 1972, ou seja, sem grande sucesso comercial, apesar dos muitos concertos que a banda ainda deu em Espanha. Chamam-se Evolution, acabámos de escutar a faixa, e que faixa é esta, Dr. Vasquez, e vamos para outra, She's So Fine. São os Evolution, banda espanhola de Barcelona, aqui com alguns músicos alemães também, e o disco Evolution de 1970, She's So Fine, os Evolution. She's so fine. Floresta Encantada e nestes últimos minutos com propostas de Espanha. Primeiro os Evolution em 1970 com a faixa She's So Fine para o único disco dos Evolution lançado em 1970. E, entretanto, passámos para outro grupo espanhol, também sediado em Barcelona. Chamam-se Pan and Regalis. Lançaram em 1971 o disco homónimo e onde fomos buscar a música que acabámos de ouvir, Waiting in the Monster's Garden. Aqui também a fusão entre uma textura mais psicadélica com propostas de folk, tudo com um som muito anglo-saxónico, os Pan and Regalis. E estamos quase a chegar ao fim da Floresta Encantada e para o final fica outra banda espanhola, uma das mais importantes a sair da zona da Catalunha, um grupo formado em 1969, terminou em 1972, deixou-nos um disco da década de 1970, o álbum Why. Chamam-se Máquina, uma banda com um som associado ao rock progressivo e ao rock psicadélico e uma das de maior culto da zona da Catalunha de meados dos anos 70. Precisamente do ano de 1970 e do único disco dos Máquina, o álbum Why, fica uma faixa com mais de 10 minutos, o tema que lhe dá título, Why, são os espanhóis Máquina a fechar a Floresta Encantada desta semana. No, why? That's a-